Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos então para falar de Pocono na Cup aí, a Pocono 400, né, que aconteceu no domingo. A corrida, havia uma pequena possibilidade de chuva, tá, pessoal? Falar assim, chuva, que é chuva, chuva, chuva. Mas a chuva realmente ficou muito longe, né? Foi mais especulação de chuva do que realmente chuva, né? Porque não choveu, não. E nem chegou perto. Mas enfim, ficou esse oba-oba aí, mas beleza. Talvez com isso, né, essa corrida foi o que foi, né? A corrida foi boa demais, pessoal, da Cup Series também. É, algumas pessoas reclamaram aí da corrida da Cup Series. Mas, pessoal, quando você começa a assistir a uma corrida, ainda mais uma corrida longa, e às vezes fica pulando muito de canal, né, pulando de canal, ou fica aí se entretendo com outras coisas, põe volta aí, vai ser uma corrida longa, então demora mesmo, realmente acaba perdendo aí algumas coisas nas corridas, tá? Então por quê? Como, por exemplo, a corrida tem uma duração de 2 horas e 58, foi uma corrida muito rápida, né? Mas tivemos, pessoal, bastante trocas de liderança, tá? No total de 13, tá, pessoal? Foram 13 trocas de lideranças, né? E o mais interessante, pessoal, que foram 8 bandeiras amarelas, tá? Então, assim, não foi toda bandeira amarela que teve troca de liderança, tá? Então, essas trocas de liderança realmente foi durante a corrida, né? Então, eu gostei demais dessa corrida aí, né? Quem tá sabendo fazer uma leitura muito boa de corrida, que antigamente fazia muito diferente, né? Agora tá fazendo legal agora, né? E tá vindo pra matar, é o tal do Kyle Busch, tá? O Kyle Busch antigamente ia começar a corrida, ele já ia lá, já liderava 50, 60, 70, 80, 90, 200, 300, 400, 800, 1000, 2000 e volta, 3000 voltas, já liderava, aqui, ia liderar a corrida toda, né, pra ganhar. Aí que o Kyle Busch agora aprendeu? Calma, relaxa, deixa os caras correr, vamos lá, vamos devagar, né? O importante é ficar na volta do líder. E na hora certa você vai lá e mata o gato, né? Ou o pato, ou escolhe o bicho que você quer matar aí. Enfim, não mata não, tá, pessoal? É pecado matar o animal. Mas é uma metáfora. Mas você vai e os caras vão lá e degola aí pra vencer aí, né? Vai lá, mata aí, mata a pau pra vencer a corrida. Então o Kyle Busch tá fazendo isso, tá, pessoal? O Kyle Busch aí tá virando um especialista. Começaram a perceber que realmente não é necessário liderar todas as voltas pra ganhar a corrida. Porque se você liderar todas as voltas e ganhar a corrida, tem o mesmo peso você liderar uma volta e ganhar a corrida. É importante você ganhar a corrida. Então o Kyle Busch sabiamente soube atacar, deixou os caras correr, ele também liderou volta, né? Deixou aí negócio cansado, né? Falando, agora eu vou, agora é minha vez. E não é que ele foi mesmo, mas todo momento o Kyle Busch vinha ali aparecendo ali, liderava 20, 30 voltas, né? 15 voltas, o Kyle Busch aparecia ali, né? Tipo assim, quem fala que a corrida foi muito chata, todo mundo viu, né? O domínio aí do Kyle Larson, né? E claro, todo mundo querendo o pescoço do Kyle Larson, correndo atrás do Kyle Larson ali pra tomar a vitória dele, né? E claro, muita troca de posição lá atrás, tá, pessoal? Foi bem legal a corrida nesse quesito aí, nesse ponto, né? Nesse ponto eu gostei demais da corrida. E claro que essas bandeiras amarelas, importante não ter muita bandeira amarela, importante, pessoal, é ter bastante bandeira amarela espaçada, tipo assim, aquela que dá ali, tipo, 20 voltas, né, tem 20, 25 voltas ali, bandeira amarela, aí reagrupa todo mundo de novo, aí mais 20 outra bandeira amarela, essas bandeiras amarelas são legal, que foi o que aconteceu em pouco, né, então, gostei muito da corrida, o Kyle Busch conquistou a sua vitória de número de número, deixa eu achar o número aqui, que eu até perdi o número, que eu tava vendo outra coisa, número 55 na Cup Series, né? Aí, passando das 200 e tanto agora lá no geralzão, mas a 55 na Cup Series, ele já se igualou a Rush Hollis, né? É, então, aí já começa, ele tá em nono, tá? Do top 10 dos pilotos que mais venceu, o Kyle Busch agora tá em nono, né? Já começa a aparecer no ranking do top 10 dos caras que mais venceu na Cup, tá? É na Cup, esses dados aí. E, pessoal, um dado interessante, tá? Que muita gente... às vezes passa despercebido ou nem tem conhecimento, tá? É que o Kyle Busch é o cara que mais venceu nessa década, tá? Até agora, essa década aí que estamos vivendo aí, né? Que é de 2011, 2020 aí. É, até agora, o nosso amigo Kyle Busch venceu 36 corridas. O Kevin Harvick venceu 31 e o Jimmy Johnson 30, tá? O Keselowski 29. E o Matt Kenseth, Joe Logano e Matt Truex Jr. venceram 21 cada um, né? Aí tem um ranking pra baixo, tá? Até o nosso amigo aqui, Trevor Bayne, né? Que todo mundo deve lembrar o Trevor Bayne aí, que venceu a Daytona 500 no dia do seu aniversário, tá nesse ranking aqui, né? Então, pessoal, o Kyle Busch tá chegando num patamar, aquele patamar que o cara começa, ele passa a ser aquele cara, aquele piloto comum, né, que disputa as corridas ali, pra virar uma lenda do esporte, tá? Então ele já tá começando a entrar nesse nível aí, tá? Ah, mas ele continua correndo a Truck Series e fazendo aquelas coisas nesse sentido lá, que ele vai lá, domina, corre tudo e ele vence. Então, ó, faz parte, tá? É, o regulamento permite isso. Ele também não vai entrar lá pra passar vexame também, tá? Ele já tem o talento dele, né? E nós sabemos que os caras vão lá e compram tudo de melhor pra colocar no carro dele. O carro, o truque dele realmente ser diferente e andar mais do que todos, né? Afinal de contas, as equipes ricas conseguem comprar os melhores equipamentos pra colocar no carro e correr o carro, correr mais. Aí dentro do carro já entra o carro talentoso, com patrocínio bom pra injetar dinheiro mesmo e dar no que dá. Somente essas coisas aí. Mas enfim, pessoal, isso é uma outra história, tá? Eu tenho uma posição meio volátil sobre isso, tá, pessoal? Sempre ela vai e volta, mas como eu sempre falo, é um mal necessário, né? Os Cup Drives aí em outras categorias. Claro que é muito chato o Kyle Busch vencer 5 corridas na 5 disputor, é muito chato, né? Deveria ter dado espaço aí para outros pilotos vencer, mas fazer o que, né? Coisa do regulamento, o regulamento permite isso. O cara aproveita, vai lá e manda ver mesmo. Bom, enfim, o Kyle Busch, ele gosta de correr, então ele quer participar de tudo e então acontece esses números aí. Ah, mas não vale nada, mas o Kyle Busch gosta de correr, então ele se satisfaz pessoalmente, né? Então o Kyle Busch realmente, pra ele é prazeroso, ele gosta de fazer, né? É que nem eu falo, eu quero ver um piloto que vai conseguir vencer as 3 categorias no mesmo final de semana 2 vezes na carreira. E o Kyle Busch já conquistou isso, eu quero ver quem vai fazer isso. Ah, mas não adianta fazer isso aí, não vale nada, o importante é ser campeão, o importante é a vitória. Pessoal, não importa, o importante é que o cara tá lá conquistando um título, conquistando uma marca histórica que vai ficar, hoje a gente acha que é bobeira. Mas daqui 50 anos vai lembrar, nossa, eu tinha um cara lá na Cup Series, lá em 2000 e tanto lá, o cara venceu duas vezes as 3 corridas no mesmo final de semana, né? Aquele cara devia andar muito, né? Então, com certeza, lá na frente vamos falar isso. Talvez não vai ser nós que vai falar, vai ser nossos filhos ou bisneto, sei lá. Mas lá na frente vamos falar isso. Pode ter certeza que vai falar isso. Meu ódio vai ficar aqui gravado, né? Tomara que fique gravado por gerações aqui. Lá em 3000, né? No ano 3000 eles vão abrir meu ódio, né? Eu já vou ter virado farofa já. É lá em 3000 eles vão... Nossa, olha, é verdade mesmo, hein? Então tomara que meu ódio fique gravado em 3000 eles abrem meu ódio e vão falar assim. Isso é verdade. Bem que o gordo Leonardo Guina falou e é verdade. Enfim, pessoal, Kyle Busch fazendo uns bons resultados aí, conquistando mais uma vitória, dominou a parte final da corrida, chegou no aqui, chegando aqui, falou assim, peraí que essa vitória é minha, tá? O Keselowski foi sendo colocado, o carro lindo do Keselowski, pra mim o carro mais bom de semana do que o do Brad Keselowski, tá? O Alex Jones, um bom e excelente top 5, terceira posição, Chase Elliott também muito bem na quarta posição, Pete Bauer também tá ali, pessoal, tá lutando pela vitória ali, tá perto, tá merecendo a vitória. Tomara que ele, o Chase Elliott, o Alex Bowman, tá? O William Barron também tá conquistando aí, tá muito bem também conquistando uma vitória aí, tá? O Danny Hamlin foi o sexto colocado, jogando. Daniel Soares também, um bom top 10 pro Daniel Soares, né? O William Barron, acabei de falar dele também, um bom top 10. O Kimirola também foi o top 10. O Kurt Busch perdeu aí o top 10 finalzinho da corrida aí, mas também fez um bom resultado aí, então parabéns ao Kurt Busch, ao André. Pessoal, corrida boa, tá? Corrida gostosa de assistir. Vale a pena assistir a corrida inteira de novo? Talvez não, mas vale a pena assistir lá, né? O VT de 50 minutos, aquele de 30 minutos lá no Senna onde, lá, que tem no Sai da NASCAR lá. Vale a pena assistir, porque realmente a corrida foi bem movimentada, vocês vão ver com certeza boas imagens e boas disputas. Tá, pessoal? Bom, não vou me alongar muito aqui no bloco da Cup, não. Eu quero passar para as partes das notícias aí, que tem duas notícias boas para falar para vocês aí, dois assuntos bem legais aí, né? Então tá aí vitória do Cambush e vamos que vamos, tá correndo por um momento de 3 horas, né? 8 bandeiras amarelas, 13 trocas de lideranças, né? E claro, vamos passar aqui rapidinho nos playoffs. Os playoffs interessa pra muita gente aí, né? O Cambush segue lá tranquilão, com o cara com 4 vitórias para 2019. Keselowski e o Matt Jr. conquistou a vitória na Coca-Cola 600 aí, somando com 3 vitórias junto com o Keselowski agora, né? O Joe Logano continua com uma, o Danny Hamlin continua com duas, o Chase Elliott entrou pro seleto grupo de vencedores de 2019, também tem uma vitória, né? O Kevin Harvick ainda não venceu, Ryan Brand, Kurt Busch, Kyle Larson, Clint Bowyer, Alex Bowman, Eric Jones, Daniel Soares, Eric Minora e William Byron, fechando aí os 16 primeiros do Top 10, né? Do 16 meu top 10, não existe, tá? É o top 16 aí, né, dos playoffs, tá? Os 16 pilotos aí que estão, na teoria, classificados para os playoffs, tá? O Jimmy Johnson vem na rabeta do cometa aí, querendo o pescoço do William Byron, né? O Ryan Lima vem aí em 18º também, o Paul Manor e o Rick Senhouse Jr. Pessoal, o Austin Dillon já tá começando a ficar bem longe, já espero na boa, pessoal. Do Rick Senhouse Jr. para baixo, só com vitória, tá? Só realmente com vitória pra aí avançar pros playoffs aí. Ou mudar muita coisa mesmo pra esses caras aí entrar por ponto, né? Mas é a minha opinião, tá? Pode acontecer que muda aí muita coisa aí, tá? E aquele assunto temível aí que a Chevrolet não sei o que, né? Chevrolet tá muito mal, só Toyota e Ford, só Penske e Joe Gibbs, tá? As coisas dão uma bagunçada no campeonato aí, que atualmente nós temos aí no momento 5, né, desse top 16 aí, né, os 16 aí dos pilotos, nós temos 5 Chevrolet, tá? O Kyle Larson, que é um cara muito bom, perigoso, o Kurt Busch também, o Chase Elliott também tá muito bem, o Alex Bowman também tá excelente, e o William Byron são dois caras que estão muito bem aí na Campus Series esse ano, tá, pessoal? Bom, eu volto então para falar com o bloco com vocês daqui a pouco, das notícias, isso é bem interessante, para falar também um pouquinho de bicho aqui, se está por vir nesse final de semana. Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouco.